Porto e Braga na final da Liga Europa. Djokovic e Federer seguem em frente no Masters de Madrid. E o Braga pode estar muito perto da Liga de Ouro. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. A Antena Web orgulha-se de apresentar Teatro de Mistério, uma das mais impressionantes séries radiofónicas feitas no Brasil entre as décadas de 1970 e 80, onde ficção e realidade se misturam e completam. Ah, isso é tudo quanto o resto do meu patrão. São as roupas que ele vestia quando se derreteu. Seu guarda, depressa, ela está morta, assassinaram Madame Blanchard. E também tinha sido esfaqueada e seu coração arrancado do peito. O mesmo processo, não há dúvida. É, não faltou sequer o cartão de visita do assassino. Com os cumprimentos do Dr. Luar. Na Antena Web, todos os dias, segunda a sexta, pelas 16 horas, há um novo enigma, um novo caso a resolver. Teatro de Mistério, de segunda a sexta, pelas 16 horas, aqui na sua Antena Web. Esta semana na Rádio Antena Web há entrevista com João Claro, o cantor de Aveiro, que tem vindo a ter um crescendo de sucesso e que recentemente lançou Que Zomba É Que É Bom, o seu mais recente trabalho, lançado já no ano 2011. Menina, menina, bonita. A Antena Web foi conversar com João Claro para saber mais sobre este trabalho e sobre a sua carreira musical. Fomos também conversar com Sara Realista, uma atriz amadora que nos dá uma outra visão do teatro e do seu mundo. Conheça Sara Realista e a visão do teatro amador. Esta semana no Tempo de Antena, entrevista com o cantor João Claro e com a atriz Sara Realista, em mais uma edição do Tempo de Antena, neste dia 6 de maio, a partir das 5 da tarde. Antena Web, sintoniza-te. Antena Web convida-te a ires até à melhor pista de dança. Uma pista de dança onde podes ouvir os melhores mix e remix de todos os tempos. Para que a tua noite de sábado para domingo seja passada como deve ser. Em grande. Sem conversa pelo meio e com entrada livre, remix. Entre meia-noite e as duas da manhã, na tua rádio Antena Web. Está feita a história na Liga Europa e feita a história também no futebol português. A equipa do Sporting de Braga está pela primeira vez na final de uma competição europeia. Bateu hoje a equipa do Sport Lisboa Benfica por 1-0. Custódio, aos 19 minutos da primeira parte, apontou o golo para a equipa dos arsenalistas. Na cidade dos arcebispos, os bracarenses fizeram frente ao Benfica desesperado e à procura constantemente de alguma tranquilidade. Tranquilidade que chegaria com um golo e não ao contrário, como devia ser. A equipa do Benfica fica também assim pelo caminho nas meias finais de mais uma competição, depois de ficar em segundo no Campeonato Nacional e nas meias finais na Taça de Portugal. Fica assim também nas meias finais da Liga Europa e agora a equipa do Braga vai jogar em Dublin, pela primeira vez na sua história. O Braga irá defrontar o Futebol Clube do Porto, que perdeu hoje frente ao Villarreal, mas deu luta. A equipa do Villarreal bateu-se muito bem, mas nem que houvessem 4 golos, não havia remontada, já que a equipa do Futebol Clube do Porto ainda marcou 2 tentos contra os 3 que sofreu. O primeiro golo surgiu para a equipa do Villarreal. O submarino amarelo colocou-se em vantagem por Cani aos 17 minutos. Aos 39, através de uma jogada espetacular de Hulk, um desvio e um a um a acontecer ainda antes do final da primeira parte. Aos 3 minutos da segunda, Radamel Falcão Garcia voltaria a fazer o gosto ao pé e a apontar o 2 a 1 para a equipa do Futebol Clube do Porto. Mas depois só deu Villarreal. O Porto baixou os braços e aos 35 minutos, Capdevila fez o 2 a 2 para a equipa de Villarreal. Através da marca da grande penalidade, Rossi dava a cambalhota no marcador, a segunda nesta partida. A equipa do Villarreal saiu vencedora por 3-2. Um resultado que de longe chegaria para deitar por terra a equipa do Dragão. Porto e Braga vão juntar-se na final, da Liga Europa em Dublin, capital da República da Irlanda. Pela primeira vez na história, Portugal tem duas equipas na final de uma competição. Quer na Liga Europa, quer na Liga dos Campeões, nunca, jamais, em tempo algum, tal havia acontecido. Continua a dar que falar a meia-final Real Madrid-Barcelona e Barcelona-Real Madrid. Recorde-se que a equipa do treinador português José Mourinho perdeu na eliminatória por 3 a 1, ou seja, 2 a 0 com o Barcelona no Bernabéu, e um empate a uma bola no Camp Nou. A UEFA confirmou hoje que a equipa do Real Madrid recorreu contra o Futebol Clube de Barcelona. O recurso será analisado no próximo dia 16 de maio. A equipa treinada por José Mourinho alega que, durante a primeira mão da meia-final, a equipa do Barcelona e os seus jogadores simularam persistentemente faltas e agressões para induzir em erro a equipa de arbitragem. Mas o Real Madrid Clube de Futebol defende que Pep foi mal expulso ao 67º minuto no Bernabéu, no encontro em que a equipa do Barcelona bateu por 2-0 a equipa do clube da capital espanhola. Na ausência destes fatores, o Real Madrid acredita que o desfecho da eliminatória poderia ter sido outro. Como disse, a UEFA analisará este recurso insistido pelo Real Madrid no próximo dia 16 de maio. No ténis, realizou-se mais uma ronda do 1000 Masters de Madrid. E o destaque vai naturalmente para o sérvio Novak Djokovic, que alcançou hoje um novo marco na sua carreira, ao conquistar a 29ª vitória consecutiva. Hoje, o seu adversário foi Guillermo Garcia, que perdeu em apenas 51 minutos com o sérvio número 3 do mundo pelos parciais de 6-1 e 6-2. Novak Djokovic alcança assim um novo marco na sua história e está já a caminho para o 6º triunfo neste ano 2011. Djokovic poderá conquistar assim este Masters de Madrid e juntar este troféu a outros de tanta importância, como por exemplo o Open da Austrália, o Grand Slam de 2011. Mas não é o único motivo de destaque neste Masters de Madrid. No quadro masculino há ainda mais dois destaques. Roger Federer, número 3 do ranking da WTA, também venceu no dia de hoje, por 6-4, 6-3, o belga Xavier Mali. Um jogo esgotante fisicamente para o jogador suíço, que ontem teve que demorar mais de 3 horas para bater o espanhol Feliciano López e passar agora aos oitavos de final. Com esta vitória, o jogador suíço Roger Federer está apurado para os quartos do Masters de Madrid e irá jogar contra Söderling, que é o 5º no ranking da WTA e que hoje eliminou Tsonga, 22º, por 7-6 com 10-8 no tie-break e depois por 7-5. No quadro feminino, o destaque vai para a nova derrota de Karolina Wozniacki, a dinamarquesa que cedeu diante de Julia Görges, que é agora o número 27 do ranking ATP e continua a surpreender tudo e todos com a sua agressividade e postura. 6-4, 1-6 e 6-3 foi o resultado dos três parciais que foram necessários jogar, já que no segundo set, Karolina Wozniacki pareceu recuperar o controle do jogo. Mas quer no primeiro, quer no terceiro, a alemã de 21 anos foi notoriamente superior. Agora, Julia Görges irá jogar contra uma outra tenista em ascensão na sua carreira, Anastasia Pavlyuchenkova. Tem 19 anos e é número 21 do ranking WTA. Eliminou Samantha Stosur, número 8, pelos parciais de 7-6 com 7-4 no tiebreak e depois por 6-3. Antenoev, desporto. Não tem cabimento um estádio como o Maracanã em mãos do poder público. Foram estas as palavras do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que, em entrevista ao jornal digital O Lance, do Brasil, disse que, em breve, será uma concessionária privada a gerir o maior estádio do Brasil de futebol e que, aliás, será palco da final do Mundial 2016. Diz, todavia, Sérgio Cabral, o governador do Rio de Janeiro, que a concessionária que gerir este estádio terá, como é lógico, obrigações públicas a cumprir. A licitação do estádio irá começar a partir de junho e Sérgio Cabral está confiante no interesse de várias concessionárias, não só brasileiras, mas também estrangeiras, na gestão deste estádio mítico que é o Maracanã. Foi um presente envenenado o que recebeu o árbitro de futebol português Martins dos Santos. Do Porto, já conhecia o presidente Vítor Silva, da Associação Desportiva São Pedro da Cova, que atualmente milita na divisão de honra da Associação de Futebol do Porto e que estava em risco de descer de divisão. A troco da não descida do clube de São Pedro da Cova, Martins dos Santos convidou o seu amigo Vítor Silva a pagar uma quantia de 5 mil euros para que pudesse mover influências junto da equipa de arbitragem desta associação, a fim de evitar a descida da Associação Desportiva São Pedro da Cova. O presidente do clube de São Pedro da Cova fez uma oferta mais pequena, 1000 euros, e combinou o encontro a posteriori para a entrega deste mesmo dinheiro. Entrega de dinheiro que tinha, entre outras características, marcação, ou seja, notas marcadas, o que acabou por condenar Martins dos Santos a 20 meses de pena suspensa. Essa sentença foi conhecida hoje. Não se escapa Martins dos Santos, que inclusive ficou com termo de identidade e residência. Recorde-se que a equipa de São Pedro da Cova está em zona de despromoção e em risco de cair para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto, depois de ter participado recentemente nos campeonatos nacionais de futebol. A ajuda, digamos assim, de Martins dos Santos evitaria que esta despromoção acontecesse. E se o Braga descer da divisão, poderá fazer-se história também no futebol português. No fecho deste Porto Antena, digo-lhe que parece cada vez mais provável a relegação do Clube Minhoto para a Liga de Honra. Hoje, o presidente da APAF, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luís Guilherme, disse em declarações à agência Lusa que é uma situação grave e lamentável que certamente irá ter agora o tratamento devido por parte do órgão competente, que é a Comissão Disciplinar da Liga e que tem o dever de tratar esta situação de acordo com a gravidade que ela tem. Luís Guilherme refere-se naturalmente às já tão referidas fotografias enviadas por debaixo da porta do balneário de Bruno Paixão, o árbitro do encontro Sporting de Braga Leiria, que acabou a 0 no estádio AXA. O jogo foi parte desta 28ª jornada que teve lugar precisamente este fim de semana. Quanto ao espírito do árbitro setubalense, Luís Guilherme refere que Bruno Paixão está bem e que fez aquilo que qualquer árbitro português deve fazer, detalhar os factos e agir como agiu, denunciando a situação. Em caso de se provar que houve corrupção na forma tentada, e que esta seja o entendimento da Comissão Disciplinar da Liga de Clubes, a equipa do Sporting de Braga será relegada, de acordo com os regulamentos, para o escalão inferior. Uma situação que aconteceu, por exemplo, com o Boa Vista e com a União Desportiva de Leiria. Um facto pouco noticiado, já que na época os leirienses estavam já em zona de despromoção e não tinham qualquer hipótese de se manter na Liga Principal. A edição de hoje do Desporto Antena termina por aqui, mas regressa amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!